oito das araras. Tudo está como sempre foi. O gado pasta no berra-boi. Tudo está como sempre foi. Oito das araras é o araçá das almas. E o Zé que canta. Oito da...